NASA, CIA, ONU, organizações criadas em vão não nos impedirão de salvar a Terra da destruição do vírus da raça humana que já se tornou uma praga. Se reproduz cada vez mais, a destruição se propaga todo esse tempo entre as estrelas, vendo o que o homem causou. Chegou a hora de colocar um basta nesse nosso reality show. Ei, Cuiabá! Fazer barulho nessa porra! Saudação! Direto de Goiânia pra todos vocês! Eco! Primeiramente, bom dia, senhoras e senhores. Além dos palavrões, eu trago chocolate e flores. Sem essa de se apresentar, já sabe quem é que tá. Se o assunto for rimar, você pode ligar, cobrar. Eu te atendo, mas é claro disso eu entendo. E no palco eu me divirto muito mais que no Nintendo. Agora sim entendo uma visão tão vasta, até que fim vendo rimar no fim não basta. Eu trago a extinção desses papagaios, e nem na oração do papagaio do mapa saio. Eu tô invicto, faz ano na pose de galã, estilo Victor Frazano. Muito tempo sem gravar, mas não esqueço de vocês. E o rap é devagar e sempre provérbio chinês. A inspiração e a persistência é o que nos mantém na luta, com a mente mais aberta que pena de prostituta. Eu represento bem tio, estilo Tom Hanks. Agradeço o elogio sobre o som. Tá todo vapor, vou. Eu não quero atalho, um ator pornô sou. Dá prazer o trabalho. Se requer bandeira branca, quero paz. Mano, desafia a minha boy que tenha mais. Eu não tô nessa pra zoar os marrucos, rucô. Mas se for hora de vazar, cucô, cucô. Vamos a todo vapor. Esse é a locomotiva. O rap ainda não parou. Porque os locomotivos. De rolê com a ralé, se rolar, rolou. De rolê com a ralé, se rolar, rolou. Tamo a todo vapor. Esse é a locomotiva. De o rap ainda não parou. Porque os locomotiva. De rolê com a ralé, se rolar, rolou. De rolê com a ralé, se rolar, rolou. Ah, agradeço por nunca ser agradecido no encaixe. Que minha rima é tão simples. E o seu ouvido encaixe. Trazendo mais alegria pro seu fim de tarde. Estilo diferenciado. Acho que eu vim de Marte. Viajo no Zep mesmo dando sem grincade. Onde tiver um barulho, a gente sempre invade. Faço rimas pensadas pra não ser contraditório. Mais fácil se virar contraditório. Cresci sem amor paterno, sem grana pra comprar terno. Amigos estão comigo, é com eles que eu confraterno. De dezembro a dezembro, de verão a inverno. Dos inimigos que lembro, nem me verão no inferno. Eu sou atlético, me vê e sai fugindo. Ingênuo, eclético, ouvindo até gino. Ingênuo, poético, com a boa e velha rima cômica. Se for água é tônica, e se for bomba atômica, essa é minha arte pura. Frase que a mente articula, rap sem rima é orquestra sem partitura. Sei que as palavras doem, mas tudo que arte cura. Então acorda tipo um velho que após infarte jura. E atrás não espera que a ideia flua, pra não ser só mais um cisco no olho da rua. Rap não é folclore, tipo caipora. Quem vê meu flow corre, otário, então cai fora. Tamo a todo vapor, essa é a locomotiva. O rap ainda não parou, porque os locomotivos. De rolê com a ralé, se rolar, rolou. De rolê com a ralé, se rolar, rolou. Tamo a todo vapor, essa é a locomotiva. O rap ainda não parou, porque os locomotiva. De rolê com a ralé, se rolar, rolou. De rolê com a ralé, se rolar, rolou. Tamo a todo vapor, é a locomotiva. O rap ainda não parou, Deus locomotiva. E de rolê com a ralé, se rolar, rolou. De rolê com a ralé, se rolar, rolou. Tamo a todo vapor, é a locomotiva. E o rap ainda não parou, porque os locomotiva. De rolê com a ralé, se rolar, rolou. De rolê com a ralé, se rolar, rolou. Ei, vamos valeu. Fazer barulho, vamos prestigiar essa festa que tá muito da hora, tá ligado? Rapaziada, muito prazer, eu sou o Eco, MC lá de Goiânia, envolvido com a cultura do freestyle, das batalhas, improviso, enfim. Primeira vez que eu venho aqui pra apresentar minha música, já vim apresentar baralha, vim de coadjuvante com um parceiro nosso aí, só pra dar uma força. Aqui na direita, meu parceiro Boneco, a gente vai trazer um monte de porcaria antiga, um monte de merda nova pra vocês. Do nosso primeiro trabalho, que estará em janeiro nas ruas. É um movimento transformador, né? A pessoa que se atenta a estar tá vindo nesse tipo de evento, ela vem não só para ouvir a música, para curtir, para dançar, mas vem para aprender a consciência hip hop em si, que é completamente ligada aos movimentos sociais, sempre foi. E o lance de se empregar também, né, de aprender uma profissão, de você ver que o grafite é uma profissão, que o MC é uma profissão, que o produtor de rap é uma profissão, que você pode ganhar dinheiro com isso, que você pode desenvolver um bom trabalho, tanto de fotografia, de teatro. Eu vejo essa possibilidade aqui nesse evento agora. Na real, a ideia do Reconceito, a ideia de rever nossos conceitos, seja dentro do hip hop, seja no estilo de vida em geral, né? A gente analisou o trabalho que a gente já fazia antes, analisou nossas músicas e viu que a gente tinha que rever muita coisa. E o rap em si, ele tá sempre se reciclando. O hip hop tá se reciclando, tá se adaptando à realidade. Os tempos novos estão vindo e o rap tem que se adaptar. O hip hop tem que se adaptar. E a gente tá se adaptando e reconceituando o nosso trabalho. A ideia do reconceito é essa. E reconceituar não só em termos de música, mas também em relação ao que a gente vê da política, do seu espaço mesmo na comunidade. Independência, Omar! Vou chamar os caras então. Com vocês agora diretamente de Paranoá, Distrito Federal. Ataque feliz. Yeah. Salve geral, tá todo mundo querendo dormir já. Pô, tá foda, hein? Vamos agitar, vamos chegar perto aqui, ó, que a festa é sua, essa festa é nossa e a gente não pode deixar de fazer um som de qualidade diretamente do Distrito Federal pra vocês. Mó satisfação tá aqui. E o bagulho é o seguinte, dá os parabéns aí pra Cufa, pro Linha Dura aí, pro Armed também, pela correria do evento, e falar que é muito bom ver gente que iniciou no hip hop fazendo esse tipo de articulação, fazendo um trampo desse da hora, conseguindo um espaço desse aqui e dividindo isso com a comunidade. Isso é muito bacana, porque muita gente acha aí que hip hop é só vestir roupona larga, é botar bonezão, curtir rap. Não sabe o que é a essência do hip-hop enquanto movimento social. Estão achando o quê? Que hip-hop virou festa? Vamos mostrar aí, DJ Gus. Hip-hop virou festa. Ei, ei. Tem tanta gente querendo entrar. Tem tanto microfone pra cantar. Vem pra ser DJ ou grafitar, pra ser b-boy com a ilusão que a vida vai melhorar. Tem tanta gente querendo entrar. Tem tanto microfone pra cantar. Vem pra ser DJ ou grafitar, pra ser Miguel com a ilusão que a vida vai melhorar. Tem coisa melhor, o quê? Que dormir em cima dos discos do grupo e que apostou. Tem que gastar grana pra ensaiar porque ninguém avisou. Que não vai ter show, quer dizer, vai ter, mas cortar o cachê. Eu já sorri, era 30 pra 4 dividir. Isso se a produtora não sumir, nem pensar em se mover no palco pra não cair. Pedir carona, vim de show pra ir pra casa dormir. Sonhar em ser grafiteiro, o sol rachando, eu pintando o muro inteiro. Só pra cobrir, pois não gostaram do que eu fiz primeiro. Hora de receber, cedi meu muro pra você. Então pra que dinheiro? Tem cabimento, reclamar pra não dançar no piso grosso de cimento. Tem que dançar, representar o nosso movimento. Frase bonita, fácil de se ouvir no promotor de evento. O disco pulou, todo mundo percebeu porque tava dançando. O MC se perdeu, a base tava acabando. O DJ não recebeu, pois reclamou, o palco tá balançando. E o pai advertiu, vê se arruma um emprego, porque assim não dá. Vive pedindo dinheiro emprestado pra ensaiar, nunca vai me pagar. Grava CD dessa merda e ninguém vai querer comprar. Hip hop virou festa. Tem tanta gente querendo entrar. Tem tanto microfone pra cantar. Vem pra ser DJ ou gravitar, pra ser b-boy com a ilusão que a vida vai melhorar. Tem tanta gente querendo entrar. Tem tanto microfone pra cantar. Vem pra ser DJ ou grafitar, pra ser Miguel com a ilusão que a vida vai melhorar. Quem insistiu, insistiu pra repetir aquela que levou a loucura. Quem cantou, desistiu pela falta de água que ajuda. Ignorância da minha parte ou o mínimo como benefício. Enquanto preciso me hidratar, você gasta meu cachê com seu vício. Inocência que faz parte de quem está no início. Pra divulgar o seu trabalho, quero um galho. Cada bloco leva um choque, até faz show em comício. Em sua alma, o rap cresce, fortalece. Poucos percebem, até investem. Altos estresses, vem doses de constrangimento. Quem contrata quer a quantidade, não a qualidade, seu talento. E camarim, sua moral é borrado. O que você é, não muda nada. A humildade é um pequeno detalhe ao lado de quem tem modelo, nome prata. Costume de quem vem de muito antes. Ditar as regras pra quem é iniciante. Mesmo lado a lado na balança, tenta ser diamante. Pois acha que seu brilho constante vale mais que palavras que formam muralhas por ser exuberante. Se você encantou, quer contratar. Se você demorou, vão te jogar. O acaso impede, o sonho não acontece. O desconhecimento se despede de ser um rapstar. Tem tanta gente querendo entrar. Tem tanto microfone pra cantar. Vem pra ser DJ ou grafitar, pra ser b-boy com a ilusão que a vida vai melhorar. Tem tanta gente querendo entrar. Tanto microfone pra cantar. quem? Trouxe DJ ou grafita pra ser bicão com a ilusão que a vida vai velar. Ouvindo só, cala a boca, aquilo que não tá faltando. Um elogio, tapa nas costas e obrigado, irmão, Deus te pague. Me ajude, pois desinterei a passagem pra ajudar no grude da rodô. Pois esse horário foi o que sobrou, voltando do show pra casa na madruga de metrô. Meu pai nunca imaginou, mamãe nunca desejou. Já sou mais de 12 anos nessa luta e dinheiro não entrou. Aliás, só saiu. Já gravou tanta música, mas ninguém nunca ouviu. E o forró? Calma, mãe, que eu tô me preparando. Hip hop é o diamante que eu tô lapidando pra vender. Cê quer ver? Agora eu vou lançar CD. Isso se o computador resolver funcionar, depois de tanto ter que trabalhar. Te dei dinheiro mais de um ano só pra um comprar. Bendita hora no fim da gravação. O HD parou, o Windows sacaneou, memória deixou na mão. Logo agora resolveu parar, mas não atrapalhou o processo de criação. Grava no celular, palmas e violão, mais algum compasso e eu chego no refrão. Só falta essa faixa pro fim da compilação. Calma aí, vamos deixar pra lá. Termino esse verso em outra ocasião, pois já tô chegando na minha estação. Tenho que descer, depois escuta a faixa toda no CD. O CD? O CD vai sair mesmo? Então. Então, o Linha contou uma história aí que a gente ganhou RPB, ganhou 3 contos, vamos lançar o disco, tamo tudo alegre. Mó caô, esse dinheiro do RPB já tinha sido queimado antes, foi foda, mas o disco vai sair pelo menos esse ano. Então, legal, assim, a produção do disco foi, levou 7 meses, assim, a gente procurou trabalhar bem a questão da musicalidade, não só nos instrumentais, mas também nas levadas e tal, buscando sempre cada música com uma proposta, abordando vários temas com ritmos variados, no sentido de chegar na maior parte das pessoas que vão ouvir o CD e tal, pra de repente identificar e através das nossas mensagens, a gente poder estar chegando a essas pessoas de uma forma legal, positiva, né, e estar conscientizando a galera que através da música, através da arte, através da cultura, é possível você transformar vidas. Cara, a cena no Centro-Oeste tá ficando muito forte, assim, saca? No sentido da comunicação. A gente, antigamente era muito difícil, isso eu falo há 3 anos atrás, da gente tá circulando para outros estados do Centro-Oeste. Hoje, essa produtividade através dos coletivos, a Incufa, o próprio Espaço Cubo aqui em Cuiabá, que vasculariza através do Circuito Fora do Eixo. A gente está trabalhando com hip-hop fora do eixo também, no sentido de trazer os grupos de rap do Centro-Oeste para os festivais que são realizados, circulando essa galera. Né? A gente vai estar realizando agora, dia 13, de 13 a 19 de dezembro, o Festival Conexão Hip-Hop em Dourados. Vai ter vários grupos de todo o estado lá de Mato Grosso do Sul, inclusive Linha Dura aqui de Cuiabá, nesse sentido da troca mesmo, sabe? No sentido da contribuição e dessa abertura maior para os grupos do Centro-Oeste. Eu acho que é por aí, sabe? E a gente tem que aproximar ainda mais. Eu acho que ainda tem coisas para serem amarradas e tal, e a gente conta com o apoio tanto da CUFA Mato Grosso quanto do Espaço Cubo para poder fortificar esse cenário no Mato Grosso do Sul, porque ainda tá engatinhando, acho que pode melhorar e muito. Vai, DJ Magão. Zóio da bestão ceia, vejo algo de concreto, mandei ele pra Eurie. Na real tem pra ninguém, os fantoches do Marroque, não distingue quem. Vai de lacerar, vai de lacerar, vai de lacerar. Pum, pum, pum, pum. crianças amputadas de suas almas pelas armas, que caem como gotas de morte na sacada. A draga sacada de fronte pra sua cara. Verme W Bush, Casa Branca bate palma. Quem morre não são os canalhas, o sangue não tá nas gravatas, mas sim nos carros fortes inundando a agência bancária. Aonde estão as armas? Destruição em massa. Tá brilhando, te iludindo dentro da sua própria casa. A ONU é uma piada, a mim que não engana. Um salve à heróica resistência iraquiana. Um salve à heróica resistência iraquiana. Oriente e Ocidente, yeah. Ou em qualquer lugar que vá. Um soberano presidente. Salvar um mar de gente contingente. E um hino tão combatente. Foda-se a alca, querem algemar tua alma. Demônio de cartola, azul, vermelha, estrelada. Quer se envolver na jogada, tipo no México, na fita. Riquezas naturais do país devastadas. América do Norte, já rola um novo Atlas. Metade da Amazônia não consta no nosso mapa. Congoliza Rice e a prisão de Abu Ghraib. Desculpe, esfarrapada, vaca, ninguém engole mais. Quanto mais dos Emirados, onde não há otários. Que Alá e seus enviados queimem todos os safados. Depois da invasão, vem a dose anestésica. Milhões de brasileiros pagando pra uma América. Sonho americano, domina todos os cantos. Onde não pode invadir, tipo Kuwait, o Iraque, Hiroshima e Nagasaki. O extremo dos profanos, cê tá passando mal. Se prepara pro nocaute. O que a mídia diz não condiz com a verdade. Não se apatize, ataque, assistam Fahrenheit. E para os porcos gordos, eu só digo checkmate. Um barulho estridente quebra o silêncio dos inocentes. Oriente e Ocidente, yeah. Ou em qualquer lugar que vá. Um soberano presidente. W Bush. Um mar de gente contingente. E ruínas ao combatente. Sempre. Glórias pra quem? Glórias pra quem? Glórias pra quem? Valeu. Quem gostou pode fazer barulho. Valeu. Bora, bora. Queria mandar um salve a toda a organização do festival. Tá de parabéns mais uma vez, pela segunda vez aqui em Cuiabá. É sempre um privilégio. Queria mandar um salve pra todos os grupos aqui presentes, todo o Brasil. Alguns a gente conversou, outros não tivemos oportunidade, mas isso mostra que a caminhada continua e a gente tem que se organizar. A gente pintou a cara pra acabar com a corrupção. Olha pra essa cara de a gente pintou a cara pra mudar um mau presidente. Minha raiva cresce. Mas hoje, a gente só vai pintar a cara pra se divertir. E tudo acaba em samba. Será que nossos problemas acabaram? Veja a resposta. Tem tanta gente morrendo, drogado nas esquinas. Prostituta nas ruas, garotas, pobres meninas. Trabalhador sem emprego, o pobre sem teto. Estrupador, o ladrão, o otário, eu mais esperto. Um vacilo, um tiro, mais uma bala perdida. Acertando uma criança, tirando mais uma vida. Essa é a vida. Aqui na periferia, Cuiabá é rotina, violência todo dia. Brinquedo de ferro, 13 balas no pente. Uma brincadeira infernal, matando só inocentes. Olha o cadeia neles, o que estão dizendo. Menores, os marginais, nas ruas estão morrendo. Olha o menino na praça cheirando cola. Não tem pai, nem mãe, ensino nem escola. Sempre será um revoltado na vida dessa cidade. Já roubou e matou com poucos anos de idade. O imposto do governo cobrado ilegalmente. Depois atrás do salário, engana a nossa gente. Declaremos guerra contra o sistema, não adianta pedir trégua. Declaremos guerra. Somos filhos do Brasil, donos dessa terra. Declaremos guerra. A paz aqui, playboy, é só embaixo da terra. Declaremos guerra. Controvérsia, meu irmão. Do outro lado da moeda já é bem diferente. Riquinhos, filhos da puta, chamados de inocente. Seus filhos de boa em escola particular. Melhores escolas e professores pra ensinar. Enquanto isso, meu povo é em escola pública. que falta professor e não existe estrutura. Entra greve, sai greve, isso nunca muda, nos humilha, nos chuta, hein? Filha da puta! Criança brinca na escola, véi, só tem uma opção. Garota vira prostituta, moleque vira ladrão. Objetivo de pobre é sempre vencer na vida. Estudar pra ser alguém, provar pra periferia. Um pobre sem estudo cai nas grades da cela. Um pobre bem informado supera a lei da favela. O estudo é o escudo, véi. A luz na escuridão das trevas. Declaremos guerra contra o sistema, não adianta pedir trégua. Declaremos guerra. Somos filhos do Brasil, os donos dessa terra. Declaremos guerra. Rapaz aqui, playboy, mas nem embaixo da terra. Declaremos guerra. Controvérsia. A playboyzada disputa o novo ponte da moda. Clube, boate, dizem que o som é da hora. Pular, dançar, beber com tiro tenso é mal. Aplica cheira, fumar, cambada de animal. A patricinha puteza chegou para abalar. Com suas roupas de marca, vaca louca quer se mostrar. Galinha vagabunda, piranha prostituta. Mulher de vida fácil ou simplesmente puta. O celular na cintura, chave do carro importado. E aí, véi? Pega seu Mauricinho, vai pra casa do caralho. Rostinho bonitinho, engana qualquer um, aí. Galinha vagabunda, vai tomar no cu. As garotas bonitas aqui da periferia. Não quero os caras daqui não, somente a burguesia. Assim ó, se você tem um carro, será bem respeitado. E se você não tiver, sai fora, ó seu otário. Playboy abusa, muitas vezes estupra. Depois que engravidar, vixi, pé na bunda. Pior de tudo é ver pobre querer pagar de playboy. Frequenta lugares chiques e se distancia de nós. Mas quer saber, véi, buraco que você vive. Aqui na periferia, junto com nós, convive. Atirar nas caras, vacilão. Declaremos guerra contra o sistema, não adianta pedir trégua. Declaremos guerra. Somos filhos do Brasil, os donos dessa terra. Declaremos guerra. Rapaz aqui, playboy, mas nem embaixo da terra. Declaremos guerra. Controvérsia. Eu tô chapado de revolta, o ódio subiu na mente. É muita treta, é muita treta. Já tô ficando doente, vou dar um rolê, vou ver se esfrio minha cabeça. Longe da violência e maldade, esquecer as treta. Só que não tem jeito, Santa Isabel, papo esquisito. Polícia assassina, se te quadrar, cê tá fudido. Só mais um maluco, sete palmos do chão. Só sua mãe chora nem em cima do caixão. Televisão é aquilo, um sistema falido. Burguesia se exibindo, meu povo se iludindo. Novelas obscenas, programas imorais. As crianças aprendem, pais acham normais. Cantor de rap cuiabano chamado de marginal. Pelo contrário, sistema, eu canto seu funeral, seu funeral. Então, declaremos guerra contra o sistema, não adianta pedir trégua. Declaremos guerra. Somos filhos do Brasil, os donos dessa terra. Declaremos guerra. Rapaz aqui, playboy, mas nem embaixo da terra. Declaremos guerra. Controvérsia, não se assuste, tema. Independência ou morte. Então, valeu galera, é isso, o hip hop já consolidado no seu aspecto simbólico. E na real acho que a intenção é a gente procurar os espaços para discutir questões da sustentabilidade dos empreendimentos do hip hop. Eu acho que a conversa está bastante encaminhada, gostei das ideias fora do palco também. Não, na verdade essa história do festival é incrível, porque você trabalha 24 horas por dia trocando um monte de informação, aí em determinados momentos um ócio produtivo pra caramba, um som de qualidade, uma galera esperta, e eu tô voltando feliz da vida. É mais uma injeção de ânimo pra gente pensar 2010, planejar 2010 e dar os passos que a gente tem que dar no coletivo, no conjunto. Essa história da arte que mistura, da cultura que mistura, do artista pedreiro, do sociólogo aqui como pedreiro, acho que o caminho é esse. Independência ou morte! Esse espaço aqui é o espaço onde a galera, os coletivos urbanos, tem vez de mostrar seu trabalho, seja no rap, seja no basquete, seja no grafite. E eu estou trazendo através desse espaço aí um novo conceito da música, o break, aqui no Mato Grosso. Então nós temos uma dificuldade hoje, os dançarinos, os b-boys, de ouvir nossas músicas, nossas próprias músicas, criar nossas próprias músicas e os próprios b-boys consumirem também, não só o break beat gringo, mas o break beat nacional. Isso é importante para a cena. e do gueto vem nessa proposta crática, vamos dizer assim, na relação da produção cultural, que nós aprendemos muito com a troca de tecnologia. Caralho, obrigado aí, Wesley. Satisfação, parabéns pelo show. Vamos continuar aqui na Web Rádio com o DJ Magão. Tá rolando um Picadilha Jassanã, sonzeira aí no falante aqui no PA. E agora na Web Rádio Fora do Eixo também. Seguimos sintonizados. Eu gostaria de convidar vocês. Essa música foi através de uma apresentação da nossa crew lá em Barra do Garças. E tive uma inspiração pra fazer. Então já era. Vem dançar! Ha! Ha! Quem é b-boy cai pra roda! Vem, vem pra cá, se solte, vem dançar. Break, beat na caixa, o som vai ecoar. Gurizada vai chegando, cê também tá convidada a conhecer nosso crew e também nosso estado. As cortinas se abrem, podem se acomodar. Senhoras e senhores, o show vai começar. O DJ risca o disco nas bolachas, faz scratch. Levanta a plateia fazendo o back-to-back. Aos seus lugares, muita concentração. Contagem regressiva, luz, câmera, ação. A batida bate forte, agora é pra valer. Toque, rock, footwork, vai te envolver. Desenvoltura, giro sincronizado, muito funk no pé. Compasso estilizado, transição de passo. Estense e dança pop com muita estética. A plástica da dança rock, originalidade, sente só um figurino. Estilo brasileiro que assusta até os gringos. B-boy tá em casa, o palco é todo seu. Sessão de estilo livre, entrou você, então sou eu. Tiro de cabeça, muito de vento e o flare. Nesse beat, fique parado se puder. É nóis, b-boys. B-boy, vem dançar, b-boy, vem dançar. Vem, cai pra roda, então vai começar. B-boy, vem dançar, b-boy, vem dançar. Sessão de estilo livre, começa sem preparar. B-boy, vem dançar, b-boy, vem dançar. Vem, cai pra roda, b-boy, vem dançar. B-boy, vem dançar, b-boy, vem dançar. Mato Grosso em cena, é nóis, CTK. Agora só vi que eu na pista entra em cena. Estilo feminino representa sem problema. Mente bem tranquila pra nada sair errado. Concentração total, tênis bem amarrado. Reality show, nesse aqui não tem montagem. O chão é a base, sem dublê, sem personagem. A batida nos guia, a luz e fogão no palco. O b-boy corre o vento, voando, fazendo salto. Dançarinos todos juntos, todos preparados. A plateia vai à loucura com os passos improvisados. No box preservando a identidade regional. Equipe CTK, é nóis, original. Nos bastidores, ok, tudo tranquilo. No camarim, a produção prepara o figurino. Coreografia, sem perder a batida. O ritmo, o feeling, a entrada, a saída. Estilo b-boy, muita combinação. Começo bem free, sem a finalização. CTK 996, mixtape, a bola da vez. Assim o show, é, CTK termina. Valeu a atenção, já era, fecha as cortinas. É nóis, b-boys, b-boys, b-boys. B-boy, vem dançar, b-boy, vem dançar. Vem, cai pra roda então, vai começar. B-boy, vem dançar, b-boy, vem dançar. Sessão de estilo livre, comece a se preparar. B-boy, vem dançar, b-boy, vem dançar. Vem, cai pra roda, b-boy, vem dançar. B-boy, vem dançar, b-boy, vem dançar. Mato Grosso em cena, é nóis, CTK. É nóis, Mato Grosso, Brasil. É nóis, b-boy. Vamos lá, vamos lá. B-boy, que é b-boy, cai na roda. Miguel, que é Miguel, cai na roda. Valeu, muito obrigado. E amanhã, todos os b-boy convidados pra batalha de break. Batalha Consciência Hip Hop, valeu? Aí, salve. Wesley do Gueto, rapaziada, uma salva de palmas. Nipe Black. Ei. Mão pra cima, mão pra cima. Hey, hey, hey, hey, hey. Vem comigo assim, ó. M-O-T-E-L Motel. É direto pro céu com Nipe Black. Totalmente diferente. É desse jeito, nego. É desse jeito, nega. Gá, gá, gá. Hey. Quando eu te vi, parei. Por um minuto eu viajei. Tipo a mais gata do baile. Foi o que eu pensei. De saia curtinha e blusa colada, assim você dançava e me alucinava. Mexia, gingava, descia no chão. Com seus cabelos negros parava a multidão. Sua boca vermelha, olhar feminino. Mulher brasileira, vestido assassino. Tipo eu e meu parceiro curtindo a festa. mas não quero outras, pois você me interessa. Não tenho pressa, a noite é uma criança, deixa rolar a festa, nunca perca a esperança. Quero chegar nela e mandar meu papo, vê se pego ela e levo pro carro, lhe fazer um convite com estrelas e mel, e falar no ouvido dela que eu vou te levar pro céu. Vem comigo, gata, que eu te levo pro céu. Direto pro motel, uh-huh. Direto pro motel. Vem comigo, gata, que eu te levo pro céu. One night black, é totalmente diferente. Vem comigo, gata, que eu te levo pro céu. Direto pro motel, direto pro motel. Vem comigo, gata, que eu te levo pro céu. Mas assim, ó, mano, me ajuda, que eu falo pra ela. Ah, sei lá, pergunta o nome dela, deve ser Daniela, Mariana, Gabriela, Letícia, Amanda, Patrícia ou Fernanda. Eu tô envolvido olhando pra ela. Será que é famosa? Tipo atriz de novela? Quer que eu chegue nela? Ha, isso não rola. Peço o telefone. Ei, essa não cola. Cê tá perdendo tempo, parado olhando. Falou. Toma atitude, nego, chega pegando. Chega perto dela e manda o chaveco. Usa as artimanhas de um moleque esperto. Mas aquela garota me deixa sem razão. Vou chegar pertinho dela pra ganhar seu coração. Vou fazer um convite com estrelas e mel, e falar no ouvido dela, eu vou te levar pro céu. Vem comigo, gata, que eu te levo pro céu. Direto pro motel, direto pro motel. Vem comigo, gata, que eu te levo pro céu. Com a Nike Black é totalmente diferente. Vem comigo, gata, que eu te levo pro céu. Direto pro motel, direto pro motel. Vem comigo, gata, que eu te levo pro céu. Assim, ó, vai ser no motel, vai ser no motel, que eu vou te levar pro céu, que eu vou te levar pro céu. Então vai nessa, chega junto, meu irmão. A mina te tragou, vê se presta atenção. Deixa de ser vacilão, não fica aí parado. Chama ela pra dançar, dá uma de safado. As mina curte isso, o quê? Cara atirado, cara bem pra frente, cara descolado. Ei, mano, eu tô ligado, eu vou deixar ela louquinha. Vou beijar no pezinho e também na barriguinha. Já conheço sua fama, você não me engana. Seu perfume é famoso, é o tal do Dolce & Gabbana. Me deixa ir aí pra bater um papo, levar uma ideia, vai ser mó barato. Me fazer um convite com estrelas e mel, e falar no seu ouvido, eu vou te levar pro céu. Vem comigo, gata, que eu te levo pro céu. Direto pro motel, direto pro motel. Vem comigo, gata, que eu te levo pro céu. O Nike Black é totalmente diferente. Vem comigo, gata, que eu te levo pro céu. Direto pro motel, uh-huh. Direto pro motel. Vem comigo, gata, que eu te levo pro céu. É tão fácil, gata. Eu e você juntinhos no motel, e eu te levando pro céu. Nike Black, totalmente diferente. Salve Medrado, tô. Salve Medrado, tô. A família, eu PVA, PVA, creio, cadê os b-boys? Valeu, valeu, valeu, gurizada. É o rap, é o rap, oh. O rap, ritmo, atitude, pensamento firme. Pros moleque que vive no crime. Crime som não. De resgate, o bumbo, a caixa, o grave. DJ nas picapes, quem sabe, sabe, sabe. Somos verdadeiro da casa, doa quem doer. Demonstrou firma no proceder. Tentaram mudar nossas mentes, bater de frente, mudar nossas lendas conscientes. Só pra agradar a minoria. Quem seguiu não está mais na pista. Quem não se lembra do grupo Mistura da Avenida? Cadê os caras? Cadê as minas? Pros manos que estão na estiga, pras minas que estão na esquina, os parceiros na cela fria, o tiozinho no bar da vida, o louquinho que troca com a polícia, doidinho que cheira cocaína, polícia toda metida, empresário afundado na dívida. Graças a Deus, estamos firmão. Verbo, Hugo, mano, DJ Cabeção, e DJ Cabeção, e DJ Cabeção, e DJ Cabeção. Na antiga era o funk, agora é o rap. É o rap, é o rap. Na antiga era o funk, agora é o rap. É o rap, é o rap. Cabeção! É na palma da mão, na letra bem bolada, rimada, conexão. Num squash bem perfeito, tem total direito. É o rap, nossa vida, temos orgulho no peito. É o rap que mudou o jeito de pensar, igualizando nossa vida, lutando sem parar. É o rap que pode mudar o jeito de viver. Uma vez Flamengo! Flamengo, até morrer! E-M-O-O-O E-N-T DRO, junção perfeita, assinado, contanizado. Dentro do Brasil que tá o quadrado, mano. Flamengo! Salve, salve. Flamengo! Sou São Paulino. Ah, valeu, Cuiabá! Vamos chegar então com vocês no palco. André de Menor. Saudação aí, Cuiabá, é nóis. Saudação a todos os MCs aí, ó. De toda a região, cidade, é nóis aí, ó. Regenerei, agora eu vou fazer um som de eu quero é curtir. Pode crer? Solta o beat aí. Eu quero só curtir. Então o irmãozinho só um gole do vinho. Vamos aí, tipo assim. Curtir na paz, o frevo pode crer. É nós que vai, nós que vai. Tô chegando de abarreta, camiseta, elementos. Tô firmão, tô na missão. Moça do Barra do Garça, Mato Grosso, Centro-Oeste. Também tem curtição. André de Menor, nos corre do rap. Assim que se prossegue. Escuta as palavras, sou um dos guerreiros. Rap tá na caixa, quem desacreditou é nós, Barra do Garça. Banca tá formada, comédia pra galasca desembaça. Funk, rap, tipo marihuana, maricia que espalha. Sexta-feira sem neurose é nós na cena. Sem treta sigo em frente. Na paz, na humildade, pode crer, a vida é louca. Aumenta o som, alto-falante, nós invade, treme o baile. Escuta a letra, 100% fumaceira. Tomando um vinho Red Bull, cerveja. Na festa é nós que pá, conhece outras princesas. Veja aquela dona, olha que beleza. Princesa bela, apaixonei, parece cena de novela. Mas é vida real, que sensação é essa? É o amor que começa. Foi mó clima eu e ela, princesa bela. Te curto de montão, só não manda eu tirar meu bonezão. A barreta, tô de rolê na vila, vou de bicicleta. Camiseta da conduta, berma. Tem espuma, as mina chona. Nos perfume no jeito que nós se arruma. Vida louca, né, não truta. Já trincou, já bolou. É desse jeito, ou pelo certo. É nós Barra do Garça. Que rima com fumaça, cachaça. Não sou à toa, vou rimando no banco da praça. Lembro do primo preto que falava. É nós marihuana, a fumaça desembaça. Bonde dos guerreiros está passando. As mina acha massa, o rap que espalha nas carretas destaca. Tá mó calor, vou curtir na praia. Azara a mulherada, só pra comemorar. Um gole na serva gelada. Na beira do Garça, do Araguaia, a barreta, minha lupa trincada. Que belo sol que bronzeia aquela dona na areia branca da praia. Garota bronzeada, ela é muito gata, vai curtir na noite na balada. Na rede eu vou também, ó, hoje vai tá massa. Bebida é na faixa, tiro onda no meio das playboyzada. O pisante, ó, as faixa, o vinho tá, a pampa tá na taça. No domingo é nós na praça, o futebol, alegria da rapa. É nós as gurizada, não tem moto louca nem carreta rebaixada. Mas aí os camelos tá nos corre, ó, das gurizada, das gurizada. Hoje eu quero só curtir, então irmãozinho, só um gole do vinho, vamos aí, tipo assim, curtir na paz. O frevo vida louca, pode crer, é nós que vai, nós que vai. Hoje eu quero só curtir, então irmãozinho, só um gole do vinho, vamos aí, tipo assim, curtir na paz. O frevo vida louca, pode crer, é nós que vai, nós que vai. Saudação aí a todos aí, ó, tô começando agora, valeu aí, ó. Saudação aí, ó, é nós aí, ó, falou, ou. Yeah. Aí, o espaço foi dado, soube aproveitar e com certeza vai voltar em 2010, hein, jovem? Então uma salva de palmas aí, palmas, né, porra? Aí, palmas, salva de palmas aí, André de Menor. Diretamente de Barra do Garça. E aí, Cuiabá, foi mó vibe. Vou fazer a saideira aqui. Foi mó big up estar com todos vocês aqui, meu, dividindo, trocando essa energia positiva. Obrigado a todos de Cuiabá. Espero voltar na próxima vez. Vai estar todo mundo de novo que eu tô ligado. Porque esse é o movimento daqui de Cuiabá e do Mato Grosso. Firmeza? É igual de São Paulo, não tem diferença. Todos somos um só. Já! Já que é a última, quero a ajuda de todos vocês, hein? A Babilônia não merece. A Babilônia não merece. Vamos explodir a Babilônia. Firmeza? Todo mundo que tá aqui dentro da curva, hein? Todo mundo, é só fazer bum. Essa é a contribuição. Firmeza? Pra terminar com chave de ouro, big up aqui nessa cidade. Oi, oi, oi, Rastafaia chegou. Bum! Só eu de fulano instalou. Esse é fácil, oi, oi, oi, oi, Rastafaia chegou. Bum! E mesmo assim vocês, vou... vocês. Agora sim, agora eu senti. Vocês já entenderam a música? Agora vamos cantar junto. Sim. É só dizer bum. Bum. Bum. Bum. Vai. Cuiabá. Oi, oi, oi, Rastafaia chegou. Bum. Só eu mais alto, hein? Assim, assim, ó. Oi, oi, oi, Rastafaia chegou. Só eu de fulano instalou. Oi, oi, oi, Rastafaia chegou. E mesmo assim vou que vou lá demais. Oi, oi, oi, Rastafaia chegou. Bum! Essa é a vibração. Bum! Sempre piso firme onde é pra pisar. Nem fulano nem ciclano vai me atrapalhar. Eu tenho objetivos, babi, essa eu vou queimar. Mas se quiser cuidar, pega um gato pra criar. Olhe para a esquerda, esqueça o Rastafaia. Sem se preocupar porque você não vai beijar. Vou voltar na elegância, é melhor você sentar. Palavras pra falar, sempre coisas pra pensar. Então, oi, oi, oi, Rastafaia. Quero ouvir! Só eu devo mais alto em Cuiabá. Oi, oi, oi, Rastafaia. Todo mundo! Só eu de fulano instalou. Oi, oi, oi, Rastafaia chegou. Só eu de fulano instalou. Oi, oi, oi, Rastafaia chegou. Agora! Valeu todo mundo, hein? Essa é a minha ação. Don dri don don don don don don don don don dada. Don dri don don don don don don don don don dada. Don dri don don dri don don don don dri don don dri don don don don dri don don dri don don don don dri don don dri don don don. Arcanjo Raz, no Haga é só pancada. Ney Ney, daddy's back. Yeah. Aê, okay. Aê, aê, aê, aê, aê, aê. Arcanjo, arcanjo, arcanjo, arcanjo. Independência, ou Marte. Cara, eu tô surpreso com o grau de abertura mental do público aqui, né? Deu pra jogar alguns papos bastante especulativos, vamos dizer assim. Por exemplo, falando da necessidade de trazer o elemento espiritual pra dentro dessa experiência de reorganização do movimento negro brasileiro, né? Inclusive trazer o elemento espiritual, não no sentido religioso, mas no sentido da identidade mesmo. Eu tô vendo aqui essa noite, olhando para esse povo aqui nessa pista, uma mistura de celebração com consistência ideológica, né? Que me dá um puto otimismo. E eu vejo essa parada no Fora do Eixo também, nos festivais de música, né? Tem uma molecada muito consequente se apresentando, muito disposta a construir uma experiência coletiva. Enfim, vários festivais em que está se reintroduzindo um elemento de inteligência, né? E essa inteligência, ela é política no sentido mais amplo do termo. Não só política programaticamente, que os movimentos também têm os seus programas, mas política nesse sentido de fazer a informação circular e enriquecer, engrossar esse caldo, né? E não se refugiar em umas poucas fórmulas de rock and roll só movida testosterona, né? Quer dizer, o bagulho tá ficando um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais adulto, um pouquinho mais feminino, por que não, né? Então é um ótimo momento aí, é um ótimo momento. E eu realmente estou enxergando o Brasil que nessa avenida escancarada, aberta, para uma puta intervenção, para um puta momento muito legal e muito importante. nós vamos nos lembrar de 2009, 2010, 2011, como uma experiência muito rica, como as pessoas hoje se lembram de 68, 69, 70. Espero não estar sendo poliana demais, estar sendo tão otimista, mas eu quero cantar essa bola mesmo. Independência ou morte! Toda a organização do evento. Let's groove it on. Make it funky. Make it funky. Jorge. Yeah, do it, do it, do it. Eu quero chamar a geral aí, ó, que tá aí, vamos colar aqui pra frente. Esse parceiro veio de longe, vamos prestigiar lá do Rio Grande do Norte. O parceirinho vai fazer um rap misturado aí, hein, jovem, com o Coco Embolado, ó. E aí? Muito louco que é a cultura que mistura, né? Quinto Festival Consciência Hip Hop. Já teve várias misturas interessantes. A galera do Fungus Funk com Funk, Funk Hardcore. Teve galera, daqui a pouco vai ter o Arcanjo misturando com Reggae Dancehall. E os caras têm essa proposta de misturar com o regional. Começaram lá na Paraíba, mas agora estão lá em Natal, né? Rio Grande do Norte, fazendo a conexão aqui. Legal que fizeram a conexão bem legal com o Linha Dura, que também tem essa proposta de hip hop regional. Só cada um com as suas raízes, né? Cada um com suas vertentes aí. O Linha com o Siriri, Cururu, a galera aí com Coco, Embolada, vários outros ritmos nordestinos. E essa conexão que é o mais interessante, é o mais rico pra todo mundo mesmo. Bom, vamos chamar os caras então, para com vocês, Miguel e Neto, no palco, Quinto Festival Consciência Hip Hop, ao vivo, fora do eixo.org.br. Vamos chegar mais para perto para conferir. Carcará na viagem. E aí, Cuiabá? Como é que tá? Natal, Rio Grande do Norte, Nordeste. Firmeza total. Já chega de tanto esperar. E aí, firmeza? Ó, oh, carcará na viagem. Não quer mais sofrer não, maluco. A chicotada do passado refletiu na nossa vida até ontem, porque hoje não reflete mais, tá ligado? Sem essa de sofrimento, a periferia tem seu lado bom. Sobe mais o retorno aí, Tchuca. E lá no Nordeste é assim, ó. Rap regional, carcará na via. Sabe como é que a gente faz? Encanta a cantoria, a mais pura poesia. Meu Nordeste vem de guerra quando Deus vem ajudar. Se canta no meio-dia, se canta na lua cheia. Canta quando tá bonito ou quando a coisa tá feia. Quem canta malícia espanta, já dizia o poeta. Canto quando estou na paz, canto quando estou na guerra. Pois aqui na minha terra das antigas o povo canta na região do Nordeste. Tanto canta como plano, a própria sobrevivência é na base da enxada. Canta preparando a terra quando a terra está farta. Até quando não tem nada, mesmo assim a gente canta. Essa é nossa cultura do coco que a gente planta. O coco que cai do pé, o coco que sai da mão, o coco que é cantado, o coco do nosso irmão. Eu não sei quem inventou, foi um grande criador. Aprendi foi com rigor e no canto aqui estou. O canto da nossa terra, canto da nossa miséria e também do nosso amor. O coco que a gente plantou, coco que a gente plantou, coco que a gente plantou. Vai carcará, vai voar lá no sertão, vai planando pelo céu, vendo o que tá no chão, rastejando na caatinga, nosso solo, nossa vida, de onde sai o nosso pão. Vai carcará, vai voar lá no sertão, vai planando pelo céu, vendo o que tá no chão, rastejando na caatinga, nosso solo, nossa vida, de onde sai o nosso pão. E pra mim não interessa se o diabo amassou. Tô aqui representando o meu Nordeste com amor. Quando chove é alegria, quando é seca a gente chora. E para passar o tempo eu fico contando história. E não é de blá blá blá, eu falo de poesia. Essa aqui eu autentiquei com o selo da periferia. E foi feita com amor e noite de lua cheia. O amor que eu tô falando é o mesmo da parteira que ajudou a vir pro mundo um menino no esteiro. Foi na beira da estrada, é história verdadeira. Isso muito acontece nessa terra abençoada. E daí veio os guerreiros que fizeram a caminhada e deixaram a herança para quem quiser seguir, transformado em cultura pra você adquirir. Tem o shot e o forró, samba e maracatu, tem frevo, maculelê e também os papangus. O repente é dedilhado na viola afinada. Homem, toca esse pandeiro que a festa tá animada. E é com muita animação que a gente segue levando. E na rima bem bolada, o carcará tá viajando, pedindo pra voz me ser um pouquinho de atenção. Sente o peso da batida, rima com o coração. Essa é nossa riqueza que eles nunca vão tirar. O Nordeste, este é o berço da cultura popular. Apesar do berço aqui ser um pouco limitado, o rico imerso de ouro e o pobre desmantelado. Mas não tem problema não, a enxada tá na mão. Vamos espalhar semente enquanto ainda tiver chão. Quem gostou levanta a mão pra cima aí, ó. Aê, Cuiabá, desse jeito, na humildade. Vai carcará, vai voar lá no sertão, vai planando pelo céu, vendo o que tá no chão, rastejando na caatinga, nosso solo, nossa vida, de onde sai o nosso pão. Vai carcará, vai voar lá no sertão, vai planando pelo céu, vendo o que tá no chão, rastejando na caatinga, nosso solo, nossa vida, de onde sai o nosso pão. Vai carcará, vai voar lá no sertão, vai planando pelo céu, vendo o que tá no chão. Vai carcará, vai voar lá no sertão, vai planando pelo céu, vendo o que tá no chão. Uma noite em claro, estado no escuro. Eu não sei como voltei, dei de cara com o muro. Os cachorros latiam, não entendia mais nada. Era muita parada. Uma noite sombria, eu perdi os sentidos. Me pediam um cigarro, eu não tinha entendido. A luz do quarto, perdi a visão. Não queria mais, que vida é essa, mundão? De vez em quando eu olhava, pensava e lembrava. Quantas noites se foram, o tempo passava. Eu me desesperava, a cabeça rodava. Eu quero parar, sair dessa vida, mas agora não dá. Depois que ajoelhei, vou ter que rezar. Meia caixa no prato, eu vou até acabar. Envenenado na noia, me dá falta de ar. Depois do avenidão, não consigo parar. Cada minuto que passa é muito mais desespero. Dá um tempo aí, eu vou até no banheiro. Lá me olho no espelho, quando volto sento logo e meto fogo no prato. Pra bater eu sou rato, enquanto isso chegado. Esse bolo petilho, são quase 6 da manhã. Eu tô muito trincado, agora não dá, vou ter que parar. Minha língua trancou, acho que eu vou vomitar. E aí parceiro, o que é que eu vou fazer? O cara está mal, será que vai morrer? Alva, eu não quero mais sofrer. De moleque eu nunca obedeci ninguém. Agora eu sou dominado, verdadeiro refém. Mas eu só quero sair, fugir desse pesadelo. Mas esse dia não chega, vendo tudo que tenho. Saio louco no sereno, 100% veneno. Dá uma olhada pra mim, tô sua capa. Trincado até minha mina me deixou. Não concordava com barato, eu tô risada. Quero curtir esse pau, pego uma garota e faço esquema ali. Eu tô errado, eu não roubo, não mato. Só fumo um baseado. Sou manipulado pelos porcos fardados que abrem as portas pro tráfico, eu tô ligado. Quem disse pra mim foi um chegado, um ex-presidiário, e aí fissura. Pega logo esse olho e bota logo na lata. Olha a mina invernada, mas só a cliente da boca. É a quebrada alvorada, é foda. Essa vida de noia, mas eu vou escapar. Lembro da dona Maria, seu José, volte a estudar. Trabalhar, as consequências sair, sangue bom de fé. Não tenha vergonha, peça ajuda pra dona Maria. E também pro José, chama Jesus. Faz o sinal da cruz, por favor, uma luz. Quem sabe você volta a sorrir? A noia é isso aí, pode tirar sua vida e sugá-la até o fim. No começo cê come, cê dorme, mas no final ela vem e te engole. Depois não tem não, é somente ilusão. Ela arranca da vida o que você tem de bom. Não esqueça o seu dom, saia do obscuro. Destrói esse monstro que deixa sua vida sem rumo. Esse projeto aqui, o disco Linha Dura, Chapecruz, uma produção aí que eu e a Binho faz junto. É de você, DJ Gil. Caramba, viagem, eco. Se liga aí, Linha Dura, fazendo hip hop. O improviso por aqui não vai ter stop. Eu faço o improviso diretamente da rua, enquanto meu parceiro lá atrás tá o Chuca, preparando a nova canção, porque ele não endireçou na máquina, meu irmão. Então eu vou fazendo o improviso diretamente do Rio Grande do Norte, meu amigo, que tá aqui em Cuiabá. Eu passo o microfone e ele se chama Carcará. Ô Linha Dura, valeu o convite, a rima insiste. Pro bicho agora Carcará vai insistir pra investir. Então agora vamos conferir, Cuiabá, Rio Grande do Norte tá aqui pra representar. E aí, valeu o convite, parceiro, rapá. Vamos lá fazer rap, rap de bolada também, com siriri, cururu e muita rima improvisada. Isso aí é que é massa, quero ver a galera na praça. Levanta a mão pra cima, meu irmão, não toma aqui de graça. Não tô perdendo tempo nem jogando conversa fora. Tô fazendo esse improviso com a galera, Linha Dura, pode crer, da hora. Primeira vez, tô aqui marcando presença. Aê, mano, valeu a paciência por escutar. E agora vou chamar o outro rapaz. Agradeço a presença dos caras e das minas. São Pedro manda chuva, o eco manda rima. Isso aqui é pra alegrar a galera. Eu nunca fiz freestyle com guitarra e nem com batera. Isso é inovação, amanhã eu vou voltar pra cidade, irmão. Saca só, tá gravando aqui, põe no YouTube. Os caras que tá no topo e que tá no submundo, eu vou fazendo, não sou imundo. Tem determinado tempo e segundo ou não, posso ficar à vontade, tranquilidade, demonstrando a capacidade, a qualidade que eu tenho. The mostro meu desempenho no som da escola e no som dos desenhos. É isso aí, B-Boy, valeu, da hora. Vou voltar pra Goiânia, pai, estou saindo fora. Eu fora, agora quem entrou pebrado. Eu vou falar, eu sou aqui na Zona Sul, mas sou da Zona Norte improvisando. Eu tô com meus parceiros e os guerreiros improvisando. Sou por último, mas eu sou o primeiro brincando com meus truta. Tô aqui nessa luta, ha, aí nunca fui filho da ha. Você foi improvisando junto comigo. Eu já falei, sou pebrado, Pere é meu apelido. Chega junto, alvorada, minha quebrada é comigo. Eu já falei que Pere é meu apelido. Cacará, Rio Grande do Norte, Natal tá com nós. Goiânia também escuta nossa voz. É como mandou o som da escola que eu escutei. O brinquedo de herói também gostei, ha! E muito louco de Rondon veio demonstrou. Aqui saiu aquele som que foi louco, ha! Daquele jeito a gente brinca no improviso. Galera de Peixoto vem curte o Jesus Cristo, ha! Freestyle até umas horas e a curva. Eu já falei, eu tô antiga, sou da luta. Tamo junto, alvorada desse jeito. DJ Gil de Campo Grande fazendo efeito. Também teve o Magão aqui, a galera que fez um som. Fomos funk de samba daquele som. É tudo junto aí, galera daquele jeito. Mano Careca também fez o som. Fez bonito e vez bem feito. Eu gaguejei, mas vou falar que eu tô saindo e sai de lei. Pra finalizar, chega Carcará. Manda o som Rio Grande do Norte, a hora de rachar. Oh, vamos lá colaborar e aí fazer improvisar. Fazendo levada na hora, meu irmão, aqui é o Carcará. Representando o Natal aqui em Cuiabá pra somar. E agora essa rima improvisada, vamos começar. Aprendi de repente lá na Paraíba. O mundo é pra Natal e agora estigo na rima. Viajo, viajo, vou pesquisando o fundo. Gosto de cultura popular e gosto de viver nesse mundo. Por isso que eu gosto da liberdade da natureza. Pode crer de vez em quando, não esqueça a palavra, mas com certeza vem outra, sempre na caixola. Então vamos embora, meu irmão, essa hora. Fazer o improviso, que é da hora. Então, todo mundo levanta a mão pra cima. É B-Boy, Miguel, pode crer, sentir o clima. Gostei da festa demais, aqui é tudo da paz. E aí, meu irmão, espero que tenha desce muito mais. Só vocês, quem curtiu, e tamo junto, e a banda aqui, DJ Gil, Sandro Souza, Sandro, é nóis. Tamo junto, dá uma chora. Faz barulho aí! É, os caras representam. Vamos lá então, Sandro. Mais uma vez.